Nosso tema dessa noite é: esclarecer é o nosso dever, nosso de todos. Esclarecer significa tomar consciência, tornar compreensivo, ajudar. E um dos sinônimos que eu encontrei no dicionário que me chamou muita atenção, porque eu não sabia, é que esclarecer significa iluminar. Achei interessante. Então significa, ao mesmo tempo, jogar luz nas consciências. Iluminar. A gente pede tantas vezes, né, que Deus me ilumine, que Deus me esclareça. E de que formas que Ele faz isso, né? Que as coisas acontecem para nós. Essa luz recai nos nossos caminhos e modifica tudo. Tem uma frase que diz que a oração é luz nas sombras. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o Espiritismo, a doutrina espírita, ela nos traz esclarecimentos através de todas as obras que ela permitiu que fossem trazidas até nós, nos trazendo através desse esclarecimento a oportunidade do equilíbrio, termos equilíbrio, aperfeiçoamento, nos melhorarmos continuamente, encontrando a paz através do bem. Interessante isso. A paz que a gente tanto quer é encontrada através do bem que nós realizamos, proporcionando dessa forma harmonia. Nesse conjunto dessa frase, a gente percebe palavras que estão em falta no nosso mundo, ou pelo menos que a gente acha que estão em falta, porque a gente vê muito caos. Então, equilíbrio, harmonia, paz, o bem, são todos atributos que cabem a nós buscar através dessa luz. Não apenas a luz do Espiritismo, mas buscar a luz através de esclarecimento em todas as áreas possíveis. Em todas as áreas possíveis. Talvez o primeiro passo nosso seja buscar uma forma de reduzir a nossa resistência às coisas novas que chegam até nós. Porque nós nos achamos prontos e, através desse achado, a gente às vezes não consegue mudar. Não consegue mudar porque não consegue aceitar o que vem de novo. Então é necessário a mudança, mas para a mudança acontecer, tem que acontecer outras coisas anteriormente a ela, para que ela se mostre. E eu falei ali da questão do iluminar, da questão da doutrina, e a gente, através dos livros psicografados que tem ali na biblioteca, a gente conhece histórias de irmãos nossos, que nem nós, que muitas vezes, através de uma oportunidade esclarecedora, conseguiram se dar conta de alguns erros que estavam cometendo na sua vida. Erros não, às vezes, apenas do que eram cometidos, mas às vezes simplesmente do rumo que a gente vai conduzindo a própria vida, achando que aquela forma é a forma certa. Voltando, né? Não permitindo que muitas vezes a questão nova ela possa chegar até nós e ser aceita, pelo menos como uma oportunidade de aprendizado ou de comparação, para a gente poder sair dessa situação que a gente se encontra. Então é interessante, porque essa luz, e é bem uma luz que eles narram, é como uma acendesse uma lâmpada e tornasse claro aquilo que a gente não consegue, muitas vezes, ver ou perceber. E a gente vai, ao longo da vida, a gente vai vendo irmãos nossos bem mais adiantados do que nós, nos dizem isso, que quanto mais a gente vai aprendendo, vai sabendo, mais a gente percebe o quanto é vasto essa questão de aprender, o quanto a gente sabe pouco. Então, naquele patamar que a gente está, naquele pedestal de se achar que a gente já chegou numa posição de entendimento ou, sei lá, que tipo de comparações que a gente acaba fazendo com os outros, a gente percebe que tem tanto ainda para ser feito, para aprender. Isso precisa de humildade, de perceber isso. Humildade para poder arregaçar as mangas. Às vezes a gente até, não só nas posições, como eu disse, mas até numa certa idade que a gente às vezes chega e acha que não precisa fazer mais nada. Porque já temos idade suficiente. Outra, porque já passou tanto tempo, agora a gente quer deixar para os mais novos, ou não entende que a vida continua, que o processo reencarnatório, ele nos dá a oportunidade de, na próxima, carregar junto toda essa bagagem que a gente adquire aqui. Então é interessante, dentro dessa visão de luz, e algumas frases que eu encontrei, são interessantes também. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito, aquilo que a gente faz. E o efeito cria o destino. Então, às vezes, a gente olha para a nossa vida e não está muito satisfeito, né? Ou reclama das coisas que estão acontecendo. E acha que vem da onde? Nesse nosso processo humano. Tem um cara que diz que colocar a culpa nos outros é uma das coisas mais humanas que existe. Conseguir jogar a responsabilidade sempre para o lado. Mas, na verdade, se a gente parar e acalmar, a gente vai ver que tudo foi feito por nós. Na ideia do plantar e colher, mesmo que a gente não consiga, às vezes, ter abrangência, da onde surgiu isso? Mas, de novo, é através do esclarecimento que a gente vai sanar essas dúvidas, vai responder essas perguntas, vai conseguir modificar o rumo das nossas vidas. Só é livre quem cumpre o seu dever. Então, também, quando a gente é novo, pelo menos quando eu era novo, a gente falava muito em liberdade. A gente achava que a liberdade era talvez a melhor coisa que a gente pudesse ter. Mas a gente não consegue se libertar de muitas coisas porque a gente não cumpre as nossas pequenas obrigações. A gente tem sempre alguma coisa nos prendendo. Coisas essas que nós amarramos. Não foi a vida que nos prendeu a elas. E a última que eu separei: a dor é uma luz acesa no apoio da evolução. Então, quando a gente fala também da dor, né, que nos machuca, que nos traz sofrimento, que nos incomoda e que a gente faz de tudo para fugir dela, é uma luz acesa no apoio da evolução. Então, se a gente conseguir olhar de novo para isso de uma forma positiva e tentar ver o que a gente pode, através disso, aprender, sem dúvida, é como uma alavanca que nos impulsiona para frente.